DJ Flávio Mix, um dos melhores DJs do Pará. DJ Flávio Mix de Urianópolis, Pará. Para contato 91 98464 0806. Estúdio Mix Produções. Olha, nós precisamos conversar. Do jeito que está, não dá pra aguentar. Toda noite a mesma história, o mesmo papo. Está difícil de acreditar. Seus beijos já não têm o mesmo sabor. Será que já tem outro? Diga, por favor. Só isso explicaria o seu desprezo. E entenderia que acabou. Oh, meu amor. Oh, meu amor. Meu corpo sente a falta do seu corpo, do seu jeito sedutor. Oh, meu amor. Sente a falta do seu corpo, do seu jeito sedutor. Flávio DJ, Flávio Mix agitando. Estamos apresentando DJ Flávio Mix. O show agora é com você.